Abra comigo sua Bíblia, Isaías capítulo 9, este é um dos textos mais lindos da Bíblia. Não há dúvida que a Bíblia toda é muito linda, que todos os textos bíblicos são de altíssima importância, elevadíssima importância, mas esse texto, escrito 700 anos, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, é o texto que expressa a obra e a pessoa mais linda do universo. Isaías capítulo 9 diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Olha que texto. Mas para a vida aflita, não continuará a aflição. Olha que texto, olha que palavra, olha que decreto. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Olha a palavra de Deus, 700 anos antes da vinda de Cristo, antes disso aqui acontecer, Deus usa Isaías para proclamar. Imagina na sua vida, 2021 foi um ano que você não alcançou alguns objetivos, mas 2021, vai passar um caminho de água viva, as coisas vão acontecer que você não vai dar conta de imaginar, de se alegrar, de celebrar de tanta bênção que vai acontecer. Se isso é para mim no que diz respeito às minhas finanças em 2022, fica tão perto que eu me alegro na hora. Mas o que está escrito aqui é infinitamente maior do que aquilo que poderia me abençoar particularmente. Isaías está dizendo, aquela terra que a princípio o Senhor não pôde abençoar, ela vai ser, nos últimos tempos, glorioso caminho para o mar. Além do Jordão, Galileia dos gentios. Olha o versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandecerá a luz. E se você prestar atenção no seu texto, Isaías escreve no passado. Está resplandecerá ou resplandeceu? São detalhes que às vezes a gente passa batido. Isaías está escrevendo que ia acontecer alguma coisa 700 anos depois dele, mas ele diz no passado. Então ele está dizendo assim, biblicamente, teologicamente, espiritualmente, entendendo o texto, o que vai acontecer já aconteceu. Como assim? Não entendo. O reino de Deus é completamente diferente. A cultura do reino de Deus não tem nada a ver com a cultura dos homens. A cultura do reino de Deus é como a palavra de um irmão que ministrava sempre, Miles Monroe. Ele diz assim, Deus só pega para fazer aquilo que já está pronto. Como entender esse Deus? E é porque Deus é assim que nós somos desafiados a exercer fé, certeza. Deus só começa a fazer aquilo que já está feito. Jesus morreu na cruz do Calvário, 2000 anos atrás, vem a Bíblia e diz assim, desde a fundação dos séculos. Que certeza, irmão, que convicção. E Isaías está dizendo exatamente isso, já resplandeceu. Versículo 3, tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Porque eu estou chamando de o texto mais lindo acerca da história, da pessoa, do fato mais maravilhoso de todo o universo. Porque Isaías está profetizando que ia acontecer no futuro, 700 anos depois, algo que já estava feito na eternidade: Jesus. A vinda de Jesus, o nascimento de Jesus. Chamamos de Natal, e essa palavra é muito fraca. A expressão e a conotação de Natal é tão fraca, é tão que está se tornando até absurda. Ela não diz muito a respeito do que realmente Isaías está declarando. A chegada, na plenitude dos tempos, da pessoa maravilhosa de Jesus, o Verbo vivo. Oh, Jesus, ensina-nos a te amar mais, ensina-nos a apaixonadamente pensar na tua vinda, não só num Natal, como os homens ainda celebram. Eu quero me lembrar de Jesus, eu quero pensar em Jesus, eu quero nesses dias desenvolver pensamentos, sentimentos, sonhos, meditações. Eu quero ser movido pelo Senhor para pensar em Jesus, como Jesus é. 700 anos antes, Isaías já falava dele. Eu quero, 2000 anos depois, continuar falando dele com o mesmo amor, com o mesmo ardor. Um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso, Conselheiro, meu maravilhoso Conselheiro Jesus Cristo, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, meu Senhor e meu Salvador, Jesus Cristo, que nasceu em Belém, não foi nessa data. Tem nada a ver com o Natal dos homens, tem nada a ver com a cultura romana, não tem nada a ver com as tradições pagãs, mas o meu Jesus nasceu um dia nessa terra. Isso que Isaías proclamou: hoje eu vivo dentro de mim. Se aquela terra chamada Galileia dos Gentios foi transformada pela chegada do Messias, a minha vida foi transformada pela chegada de Jesus. E eu quero imensamente, como Isaías, já profetizar na vida de outras pessoas: Jesus te salvou. Nós vamos, domingo que vem, preencher uma lista de 12 nomes, que é uma lista que você vai cuidar a vida, o ano inteiro. Pessoas por quem nós vamos orar para que se manifeste a salvação de Jesus na vida delas. Domingo que vem, você já pode essa semana, e eu vou lembrar você disso, e pensando em 12 pessoas, 3 familiares, 3 vizinhos, 3 colegas e 3 pessoas que você talvez nem tenha convívio, vai saber o nome delas, vai encontrar com elas de uma forma divinamente planejada. 12 nomes pelos quais você vai orar o ano inteiro, proclamando como Isaías: aquela terra, aquele caminho, aquela vida vai resplandecer a luz, gloriosamente o caminho vai se abrir, gloriosamente a luz vai chegar e haverá grande transformação. O que Isaías profetizava acerca da Galileia, acerca do mundo, através de Jesus, eu e você queremos profetizar. Senhor, nós não queremos apenas celebrar Natal, Jesus nasceu, que lindo, manjedoura, que lindo. Eu quero realmente, nesse ano, parar para pensar, meditar e ser transformado pelo nascimento de Jesus. Aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, aquilo que aconteceu na minha vida, aquilo que aconteceu antes da fundação do mundo e aquilo que vai acontecer na vida de algumas pessoas que eu conheço e que não vão embora sem que Jesus nasça no coração delas. Amém, Senhor Deus. Amém. Leia comigo Isaías 42. Isaías capítulo 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu. Formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está. E o Espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir, cântico de louvor pela salvação do povo. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra, vós os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós terras do mar e seus moradores. Alcem a voz o deserto e as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar, exultem os que habitam nas rochas e clamem do cimo dos montes. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará justiça, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Os montes e outeiros devastarei e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Faloei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles, os caminhos escabrosos em caminhos planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e as imagens de fundição dizem, vós sois nossos deuses. Isaías continua proclamando sobre Cristo, o Messias. Eis aqui o meu servo. Está falando de Jesus. E é interessante que diz o versículo 2, ele não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Pensa num sujeito barraco ou barraqueiro. Pensa num sujeito com megafone, querendo com a força da voz, de todo jeito, gerar justiça. Você conhece essa figura. Não estou falando de uma pessoa, estou falando de uma figura. Homens e mulheres ao redor do mundo que tentam, com um grito nas ruas, alcançar justiça. Vem Isaías e diz assim, ele não vai precisar gritar. Ele será a justiça de Deus entre nós. Ele é a justiça. Ele não vai esmagar a cana quebrada, não vai apagar a torcida que fumega, e, na verdade, ele vai promulgar o direito. Não desanimará, não será quebrado, até que todo o direito da terra seja estabelecido. Jesus nasceu em Belém como a justiça de Deus. Nós colocamos Natal numa instância emocional, religiosa. E os homens já estão fazendo com que caia por terra essa ideia de Natal, de Cristo, de família. É a tentativa de aniquilar completamente. Mas por anos, a humanidade vem caminhando debaixo de iluminismo para definir que Natal, que Jesus ou que igreja é de uma instância da religião. Do foro pessoal, da decisão pessoal. E que as demais coisas do intelecto, isso é a razão, não cabe em Deus nisso. Portanto, é impossível ao homem pensar em justiça a partir de Deus. Vão pensar em justiça a partir da força do próprio braço, movido pelo seu próprio intelecto. Então, Natalzinho vai ser só um bilu-bilu de coisinhas fantasiosas, de Papai Noel, de coisinhas assim, que uma vez no ano, mas eu e você somos desafiados e chamados nesse ano a celebrar um Natal que não tem nada a ver com isso, que tem a ver com justiça, tem a ver com poder, tem a ver com graça, tem a ver com a minha vida material, tem a ver com a minha vida emocional, tem a ver com a minha vida espiritual. Não é apenas uma data no ano. Senhor, Tu és a justiça de Deus que nasceu nessa terra, encarnou, tornou-se, através de Maria, num ato sobrenatural, Virgem Maria mesmo, ela era a Virgem Maria. E Jesus foi concebido no seu ventre, não por um processo natural do homem inseminando o ventre da mulher, mas o Espírito Santo trazendo a vida de Deus. E ele nasceu em Belém, ele nasceu numa manjedoura, mas tudo isso faz parte de um cenário sobrenatural dos planos perfeitos de Deus. E ele veio como justiça. Justiça não é o megafone da greve, justiça não é um partido político que consegue, justiça não é nem mesmo o juiz que determinou aquilo ou aquilo outro. Justiça é quando Jesus intervém. Quando Jesus entra numa vida, e isso não pode ser visto apenas como uma coisinha religiosa, Jesus, uma coisinha religiosa, não, precisa ser visto como algo social, civil, poderoso, algo material, algo das finanças, algo do casamento, algo da criação de filhos, algo do meu desenvolvimento profissional, algo de tudo da minha vida. Jesus é o centro, ele nasceu, e um dia ele nasceu em mim. E mudou minha história, mudou minha vida. Por isso, eu quero aproveitar que está todo mundo falando de Natalzinho. E eu quero falar assim, olha, Natal é Jesus, e Jesus é o meu Senhor. Eu entendo a história, eu sei o que aconteceu, eu sei o que Isaías profetizou, eu sei o que aconteceu com Jesus em toda a sua vida. E então, Miqueias capítulo 5, abra Miqueias. Talvez você nunca tenha aberto a Bíblia no livro de Miqueias. Talvez alguém pergunte assim, Miqueias, tem esse nome, tem esse livro na Bíblia? Miqueias, tão pouco usado esse livro. Talvez você não saiba a história de Miqueias, o que está escrito, mas olha o que está escrito, Miqueias capítulo 5, o verso 2 diz assim, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha o que o profeta Miqueias, centenas de anos antes de Jesus, proclama acerca do nascimento de Jesus. Primeiro, ele diz qual cidade, Belém, de ti, Belém Efrata, cidade de Belém, sairá a luz, o Messias, o que há de reinar em Israel. E se olhamos a história, Jesus não reinou politicamente sobre Israel. Pedro cortou a orelha do soldado porque ele acreditava que naquele momento eles iam tomar a espada. Então Pedro andava de espada. Você imagina que Pedro era um discípulo que andava de espada. Os estudiosos dizem que, influenciados lá pelos essênios, que criam que o Messias ia vir e eles iam levantar a espada e iam tomar o governo de Israel. Jesus vai lá e cura a orelha do Malco, põe de volta no lugar. Fala assim: não, Pedro, você está equivocado. Judas achou que era também assim um negócio assim, e Judas foi para um extremo, perdeu a salvação, perdeu a vida, porque ele provavelmente acreditava que o que o Messias ia fazer era tomar o governo. Mas o texto está escrito: reinará sobre Israel. E aí nós começamos a olhar Israel lá atrás. Quem é Israel? O povo de Deus. Seus filhos. Em outra expressão mais clara ainda, todo aquele que crer e confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Não só uma nação de Israel, mas o povo de Israel. Não só o povo político, geopolítico de Israel, mas o povo espiritual de Israel, nascido em Abrão, de um projeto de Deus desde lá de trás, na eternidade. Eu quero uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E quando eu e você deixamos que Jesus reine na nossa vida, nós estamos fazendo cumprir uma profecia de quase 3.000 anos atrás. Senhor, o teu nascimento foi para ser o meu rei, reinar sobre mim, ser a justiça, ser o meu rei. E olha o que ele diz aqui: portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dores, tiver dado a luz, então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel, ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor. Versículo 4, na majestade do nome do Senhor. Você pode dizer esse nome? Não, não. Você pode dizer o nome? Jesus. Não é só um nascimento. Não é só um Natalzinho, não é só uma lembrança que Jesus nasceu, não é só uma cantatinha religiosa. Não, Senhor, é dentro de mim. Esse ano eu quero que seja algo mais forte do que já foi em todos os anos da minha vida. Eu estou entendendo a história do teu nascimento, o que vem escrito na Bíblia, profetizado sobre o Senhor. Talvez textos que eu nunca tenha parado para pensar. Anos, séculos antes, o Senhor vem falando sobre a justiça, sobre o Messias, sobre o Rei dos Reis, sobre Belém, sobre Efrata, sobre o governo de Jesus. E eu quero esse governo sobre a minha vida. Eu quero, Senhor, nessa manhã eu quero desafiar você a vir para o altar do Senhor, dizendo: eu quero o governo do Messias, de Jesus, na minha vida, porque foi isso que estava profetizado, isso foi escrito. Versículo 5, este será a nossa paz. Diga: este será a minha paz. Qualquer hora do dia, não precisa as coisas terem sido alteradas, não precisa o problema ter ido embora, não precisa estar de dia, pode estar negra a noite, não importa, ele será a minha paz. Pode tudo ter dado errado, pode não ter esperança nenhuma, pode o governo ter feito tudo que, meu Deus, pode a pandemia, não me interessa, ele será a minha paz. Isso é o que eu defino Jesus nascendo. O nascimento de Jesus, eu não vou chamar nem de Natal. Posso usar a expressão Natal, sem nenhum problema, mas eu não quero a configuração, a conotação que o mundo tem dado para Natal. Eu quero algo muito mais forte. Eu quero algo tão mais forte que todos os outros anos da minha vida. Eu quero Jesus governando, reinando a minha vida, e ele será a minha paz. Foi para isso que ele nasceu. Foi para isso que ele veio ao mundo. Quando a Assíria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Assíria, a espada, e a terra de Nimrod, dentro das suas próprias portas. Assim nos livrará da Assíria quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos limites. É mais do que a solução. É uma confiança. Se por acaso acontecer os problemas que estão dizendo que vão acontecer, eu já quero de imediato dizer que o príncipe da paz habita dentro de mim. Então o que vai acontecer é que o Senhor vai nos dar vitória. Se por acaso, o que você está prevendo que vai acontecer, eles falam muito, a Nath está grávida, ih, você vai ter isso, você vai ter aquilo, vai ter problema, vai ser isso, ih, se a gêmea vai ter esse problema, vai ter... Não, se por acaso acontecer o que vocês estão sempre dizendo, ó, cuidado disso, ó, toma conta, uma vez, ainda que aconteça o que vocês estão dizendo, Ele será a minha paz, minha segurança, meu socorro, meu caminho aberto. Ele será a minha bênção. Ele será aquele que me dá vitória. Ele vai me dar vitória. Ele vai alargar os meus limites. O restante de Jacó, verso 7, estará no meio de muitos povos como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos dos homens. O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais das selvas, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual passar, as pisará,